nós que nem sabemos quanto nos queremos, que nem sabemos tudo o que queremos. Como é difícil o desejo de amar. Você que nunca soube quanto eu quis, que não me coube, não me viu raiz, nascendo, crescendo nos terrenos seus. Eu na janela olhando a lua, perguntando à lua onde você foi amar. E nós que nem soubemos nos querer de vez, estamos sós, laçados em dois nós. Um que é meu beijo, o outro é o lábio seu. Não sei sair cantando sem contar você. Eu sei cantar, mas conto com você. Que eu vou seguir, mas vou seguir você. Queria que assim, sabendo se a gente se quer, queria me rimar no seu colo, mulher. Vencer a vida de onde ela vier, ganhar seu, chegar no chegar meu, dar de mim um homem que é seu.